A miséria oprime a todos nós. De eco eles nunca falam. O caos virou normal na rua e na TV. Já nem me lembro quantos incidentes tristes passei. Quantos sonhos o mundo já levou de você. Onde está o mundo bom que prometeram a você? Será que a vida é como deveria ser? Onde está o mundo bom que prometeram a você? Será que a vida é como deveria ser? What a freak like that! Somos forçados a convidas e clichês que a sociedade aprove e possa entender. Eles te controlam, mas não podem ajudar você. Quando precisar, quem é que vai olhar por mim? Onde está o mundo bom que prometeram a você? Será que a vida é como deveria ser? Onde está o mundo bom que prometeram a você? Será que a vida é como deveria ser? Superstar, but I wanna drive all the nice cars.